E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não ouviram. E ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. E eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, partindo e o distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu diante deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as escrituras? É impressionante como a tendência nossa, como de qualquer pessoa, diante daquilo que é uma estação complicada da nossa vida, e nós sabemos que nós passamos por situações difíceis, por períodos difíceis, por estações. Nós podemos ver que agora já está acabando o verão, vai entrar o outono, então tudo muda no outono, as folhas são outras, já começa a preparar-se então a dar sequência para o inverno, e são totalmente estações diferentes. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, que existem estações para as nossas vidas, que nem sempre as estações vão ser um verão, uau, um verão, que delícia, adoro o sol, abre a janela e deixa a brisa entrar, e o sol, e vamos para a praia, tudo está favorável, né? E no inverno já é aquela coisa assim, ai, que frio. Quando chegar o inverno aqui, meu irmão, você trata de levantar cedo e vir para o culto do mesmo jeito, né? Não adianta abrir a janela e falar: ai, hoje está frio. Não, vamos orar em casa, reunir em casa. Nós sabemos que passamos por estações também na nossa vida, de dias difíceis, de situações desfavoráveis também. E a nossa grande tendência dentro desses ciclos da nossa vida é ter é permanecer naquilo que Deus falou para a nossa vida. É para permanecer convictos numa palavra de Deus para a nossa vida. É enxergar diante desse cenário, dessa situação, dessa estação. É enxergar constantemente a mesma palavra que foi declarada sobre nós no dia de luz, no dia de clareza, no dia onde tudo estava bem. É permanecer convicto, apegado na palavra de Deus. Nós podemos até trazer um pouco ao povo de Israel, quando Deus os tirou do Egito. Eles saíram do Egito com uma palavra, que eles sairiam de lá para conquistar uma terra que Deus havia mostrado para eles, que Deus havia dado por direito para eles. Então eles saíram do Egito, uau, com Moisés, e ali eles saíram deixando o Egito. Nossa, que demais, quanta gente, vamos possuir uma terra, Deus nos dá uma terra. Então eles saíram motivados, cheios de esperança, cantando, saltando, dançando, uau, acontecer, e tantos sinais aconteceram, mas ao longo da caminhada, muitos morreram no caminho, porque a palavra fala, muitos morreram no caminho porque não se apegaram à palavra que estava sobre eles. E a nossa grande tendência é, no meio sim da dificuldade, a gente não permanecer convictos na palavra. Nós vemos uma trajetória hoje da igreja, onde tudo na nossa vida também está vulnerável. Aonde nós olhamos e acontece uma situação e você já, porque Deus realmente falhou comigo, porque realmente nada está acontecendo na minha vida. Ah, sabe de uma coisa? Eu não vou mais também não. Sabe por quê? Porque ainda você não entendeu a sua porção no Senhor. Porque ainda você não entendeu a sua condição no Senhor. Porque você ainda não compreendeu aquilo que Deus já preparou para a tua vida. E não foi ontem, não é, mas já foi preparado na cruz do Calvário para que você viva. Independente de qualquer coisa, a palavra de Deus não mudou. Talvez você já mudou, mas a palavra do Senhor continua. A palavra de Deus permanece. E se a palavra de Deus permanece na sua vida, é essa palavra que vai se cumprir em nome de Jesus. Nós vemos uma trajetória dos discípulos. Meu Deus, aqueles homens caminharam com Jesus. Jesus foi e fez questão de chamá-los para perto. Olha, venham e me conheçam. Venham e tenham uma trajetória comigo. Venham e construam uma história comigo. Mas, desde já, eu quero dizer a vocês que eu vim para morrer na cruz. E vai chegar um dia que eu vou voltar para o Pai e vocês vão ficar. E vai vir esse Espírito sobre vocês e vocês viverão e vocês continuarão a obra. Olha, saiba de uma coisa, eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz. Jesus em todo o tempo mostrou aquele que era o propósito dele aqui na terra. E por que dentro dessa passagem nós vemos discípulos que caminharam com Jesus, que ouviram falar que Jesus iria morrer e que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você verá, não Cristo morto na cruz, mas vocês terão os olhos abertos para ver o Cristo ressurreto. Vocês terão os olhos abertos, não para ver o Cristo pegado na cruz, mas para ver o Cristo andando entre vocês. Porque o terceiro dia eu vou ressuscitar. Porque o terceiro dia eu vou me fazer presente entre vocês. E a palavra de Deus se cumprirá. Amém. Aconteceu. Jesus morreu. Foi para o túmulo. Estranho isso, né, que aconteceu. Não estou entendendo nada disso daí. Isso daí está muito estranho. É até difícil de compreender. Porque ele caminhou com a gente falando tantas coisas. E já é o terceiro dia. Umas loucas entraram lá. Viram, tiveram uma visão. Já não está mais aqui. Para falar a verdade, vamos abandonar isso daí. Isso daí foi por um tempo na nossa vida. Isso não é por um tempo na sua vida, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso é permanente na sua vida. Isso não é por um tempo na tua vida. O Espírito Santo está me falando assim, que existem pessoas para sempre. Isso não foi para sempre na nossa vida. Você viu? Ele não vai ressuscitar porque nós já estamos no terceiro dia. Em uma caminhada aonde a palavra de Deus não permaneceu, mas um período tão curto, e os olhos dele já estavam fechados. Em um período tão curto, o coração dele já estava tão distante de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. Por quê? Por que que a tendência humana é essa? Eu vim para aquecer o seu coração. Eu vim para tocar o seu coração. Uau! Por que que vocês estão falando entre vocês essas coisas? Tudo bem? Por que você está murmurando tanto? Por que que seu coração se desfaleceu? E por que você está tão triste? Pensa em homens angustiados. Pensa em pessoas angustiadas que foi tirado tudo. Que eles se sentiam como se tivesse tirado tudo. Alguém já viveu isso? Uma sensação de tirou tudo? Estou no meio do caminho, sem nada. Vamos tentar se levantar, mas eu não sei. Por que vocês estão tão tristes? Ora, será que é só você que não está sabendo o que aconteceu? Será que é só você que não entendeu que uma pessoa morreu, só que já deu o terceiro dia e nada aconteceu? Eles estavam cegos, eles estavam já distantes da caminhada que eles tiveram com Cristo. As palavras já estavam distantes, a palavra que era sobre a vida deles já estava distante, mas em nome de Jesus Cristo, os céus, eles iriam se abrir naquele dia para aqueles discípulos, e eles iriam ter uma experiência de vida através de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, talvez você esteja sentado hoje nessa cadeira, e talvez você esteja como aqueles discípulos no caminho de Emaús, cegos, sem a visão dos céus, mas o céu nessa manhã vai se abrir sobre a tua vida, e toda cegueira que tem te roubado em permanecer na palavra, convicto da palavra, vai ser rejeitado da sua vida em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Deus nos dá olhos para ver nessa manhã. Aleluia, Pai. O coração vai ser aquecido nessa manhã, e toda desmotivação, toda síndrome que paira nesse governo da terra, vai receber o poder do Espírito Santo de Deus, e você vai ser impactado e abalado para que você permaneça. Ah, a terra está dizendo tanta coisa, o mundo está dizendo tanta coisa, tudo agora é a carne, né? Oi. Papelão. Agora é isso, amanhã é aquilo, depois é aquilo outro. O João estava falando para mim: pastora, você falou no culto, se você não tiver salário esse mês, você, cidadão do céu, você vai glorificar o Senhor. Aí a palavra caiu sobre ele. Aí a hora que o patrão dele falou assim: não vai ter. tem salário, ele bendita a boca da pastora. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. É isso. O governo dessa terra quer tirar a palavra de sobre a tua vida. Mas nós estamos declarando a todo momento aqui, quem governa a nossa vida, quem reina na nossa vida, é o Senhor Jesus, é o Cristo ressurreto, e todo o poder da morte não terá autoridade sobre você e sobre a tua casa. A cegueira não pode te impedir de ver o que Deus está fazendo. A cegueira não pode impedir com que você veja que Cristo está com você. A cegueira não pode te impedir de entender que em todas as estações Deus está com você. Só você não sabe o que está acontecendo aqui? Só você não percebeu? E Jesus continua aquele caminho com aqueles homens. E interessante nessa palavra é que Jesus, ele faz, sabe aquela visita que quer entrar na sua casa? Aí ela fala assim: ah, não vou entrar, não vou entrar, não, imagina, não. Aí você fala: não, só entra, toma um café. Não, imagina, tá, mas ela está louca para entrar na sua casa. Aí Jesus, ele fez isso. Eles pararam e Jesus meio que... Não, olha, entra, fica conosco porque já está tarde. Aqueles homens constrangeram Jesus a ficar. Aqueles homens chamaram a Jesus para ficar. E de alguma forma, naquele dia, o coração de Jesus estava sendo constrangido por uma chamada. Eu vou. Ah, era tudo o que eu queria. Porque eu queria me revelar a eles como Cristo ressurreto. Era tudo o que eu queria. Um entre e fique e permaneça. Porque o que mais Jesus quer revelar a nós, os seus filhos, é que Ele é um Cristo vivo e que Ele tem todo o poder e autoridade sobre nós. E que Ele está reinando em todas as situações da nossa vida. Sabe o que está faltando da igreja nos dias de hoje? Constranger a pessoa de Jesus Cristo para que Ele fique, para que Ele permaneça. Sabe o que está faltando em nós como igreja? Constranger a presença do Senhor a ponto que Ele fique, a ponto que Ele permaneça. Eu estarei convicto, Deus, em toda e qualquer situação, que a Tua palavra é uma só e ela não mudou. Existe um Cristo ressurreto na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Cristo é o Senhor. Constranja o Senhor Jesus nessa manhã. Constranja Jesus nessa manhã. Jesus, ei, eu estou passando. Não, Jesus, fica aqui. E aí Jesus entra. E era tudo o que Ele queria. E o que mais Jesus quer nessa manhã é entrar em nós, é permanecer em nós, é ficar com você em todas as estações da sua vida. O que mais Jesus quer nessa manhã é ser constrangido por uma oração que move o coração e move os céus. O que mais Jesus, Ele deseja nessa manhã é olhar para corações sedentos, é olhar para olhos que derrubam lágrimas de compaixão, de paixão por Ele. vocês, para dar a garantia para vocês, para mostrar que a chave do inferno está na mão de Cristo, que o poder da morte ele venceu, que tragada foi a morte pela vida. É isso que Jesus Cristo estava ali naquela mesa compartilhando com aqueles discípulos. A tua visão vai ser aberta. A tua visão vai ser aberta. Até agora você não estava entendendo o que estava acontecendo com a tua vida. Até agora você não estava compreendendo a estação da sua vida, o período e a caminhada. Mas os teus olhos vão ser abertos neste dia, nesta manhã. Os teus olhos estão sendo abertos. Olha, discípulos. E no partir do pão, o corpo de Cristo estava presente ali, trazendo vida sobre eles. Trazendo vida sobre eles. E os olhos daqueles homens, o que, que aconteceu? Se abriram. E os olhos daqueles homens se abriram e eles tiveram uma visão clara do Cristo ressurreto, que venceu o poder da morte e que não mentiu para eles e que não os enganou, mas que sim liberou sobre eles uma vida poderosa para que eles continuassem. O rei está aqui. O rei. você hoje. Segundo essa palavra, às vezes você olha, mas eu sou tão pequeno, tão para você nessa manhã e Ele fala: avance, avance, vá para o alvo, permaneça convictos na palavra, Deus te chamou. Independente da estação, você não está só. Você não está só. Declare para a pessoa que está do seu lado: você não está só. Aleluia. Tire os teus olhos das circunstâncias. Tire os teus olhos daquilo que você acha que ainda está lá no túmulo. Já ressuscitou, meu irmão. Tire a sua mente lá do túmulo. Ele já está caminhando entre vocês. Tire a sua visão limitada lá da cruz, meu irmão. Ele já está entre nós. Tire a sua visão limitada dessa terra. Conecte aos céus. E tem dia que nós chegamos na presença de Deus tão desesperançosos, tão cansado, tão sobrecarregado. E não tem problema não, vai a si mesmo. Eu os aliviarei e darei descanso para a tua alma. Eu colocarei não um jugo pesado sobre você, mas farei com que você fique leve. Tem uma música do mundo. Eu não estou só. Eu não estou só, Deus está comigo, seu nome é Jesus. É isso. Jesus está conosco. Jesus está com você. Não há o que temer. O Cristo ressurreto está entre nós. É diferente de quando você via Jesus Cristo lá na cruz. Que ainda é a sensação que as pessoas têm, que Jesus está lá na cruz. Mas nós que recebemos a revelação da ressurreição, já sabemos que Ele está entre nós, operando sinais, prodígios e maravilhas. E você é aquele que, através da pessoa de Jesus Cristo, vai caminhar entre essa terra, declarando em nome de Jesus, ser curado, declarando em nome de Jesus, levanta e anda, declarando em nome de Jesus, esse mal não tem mais poder sobre a tua vida. Nós seremos aqueles que Deus vai levantar nesses dias para manifestar a glória do Pai aqui na terra, para tocar vidas, para tirar vidas das garras do inimigo, para motivar pessoas, para levantar o abatido e falar assim: olha, eu estava como você, mas eu recebi uma palavra e eu me levantei. Então, em nome de Jesus, se levanta também. Porque não vai parar aí em você. Você vai receber essa palavra e você vai levar essa palavra para que outros permaneçam no Cristo ressurreto. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. O inimigo muitas vezes, ele quer tirar a nossa visão. Tirar a nossa visão. E se você nessa manhã entrou aqui e a tua visão está desfocada, ou você não está conseguindo enxergar daquilo que Deus, Ele falou ao teu respeito, e você está desmotivado, e você está abatido, como aqueles homens no caminho de Emaús, que, vamos seguir o nosso caminho, porque Jesus, Ele não ressuscitou, e já é o terceiro dia, e eu acho melhor a gente dar sequência na vida. Eu gostaria de orar com você, porque você não pode ficar cego, você precisa ver o que Deus está fazendo. Você precisa enxergar os céus abertos para você nessa manhã. Você precisa ver que Deus não quer que você esteja do jeito que você está. Em nome de Jesus, eu gostaria que você nessa manhã, como aqueles discípulos, sentisse o toque do Senhor na sua vida. Que você sentisse sentisse a presença de Deus na sua vida, que você recebesse o refrigério do Senhor na sua vida, que você começasse a ter a convicção da palavra de Deus que está na tua vida, de que você olhasse para essa palavra e falasse: eu não vou me abater diante dessa adversidade, diante dessa dificuldade. Eu vou continuar crendo que Deus está reinando, de que Ele é o Senhor da minha vida, de que não há outro, de que não há outro, de que não há outro Senhor na minha vida. Eu vou permanecer até o fim, eu vou crer até o fim, eu vou nessa manhã ser batizado com perseverança para continuar, para continuar. Creia, a despeito daquilo que está acontecendo hoje, a breve e momentânea tribulação te causará um peso de glória, um peso de glória, um peso de glória. Deus choque a alabá, cheire a alabá, um peso de glória. O Cristo ressurreto, Deus, o Cristo ressurreto está no nosso meio. Abra nossos olhos, Deus, queremos ver, Deus, os céus abertos. Thank you. Aonde a morte estava imperando, fazer na sua vida. Sua fidelidade dura.